vem aí a Feira do Empreendedor de Itaitinga. É isso mesmo, Feira do Empreendedor de Itaitinga, a sua nova opção de entretenimento para toda a família. É neste sábado, a partir das 17 horas, na rua Nel Florencio, em frente ao posto de saúde do Barrocão. Na feira, você terá várias opções de barracas de comida, roupas, calçados, bolsas, utilidades do lar, serviços de beleza, cosméticos, além de brinquedos infantis. Venha com sua família prestigiar a Feira do Empreendedor. Muitas promoções te esperam. É sábado, a partir das 17 horas, em frente ao posto de saúde do Barrocão. Não fique de fora. Apoio Prefeitura de Itaitinga e Luiz Fernando. Organização Érica Fernandes. Não fique de fora.